o aprendiz, baby. O triano amanheceu e já tô alongando, pronto pra sair. Agradeço a chance a Deus por permitir que eu ainda possa existir. Amém. Peço que tire esses mano de espírito fraco de perto de mim. Ei. Se não for pra ter lealdade com passe, é melhor nós nem fazer um feat. Tô com meu irmão Babu e também faraó no melhor e no ruim. Okay. Vou ligar pra molecote ou pra leque um campus pra fazer um hit. Eles querendo ou não, meu ser sempre rola na porra da city. Igual Felipe do Pascoal, eu sou trilha sonora do Jato e Recife. Minha novinha é uma nave, caneta pense, o flow é suave. Chovendo, todo dia eu treino pra ser o melhor. Todo dia eu treino. O sol chovendo, todo dia eu treino pra ser o melhor. Vou começar a som gritando tipo Babu. E pra quem não gostar de mim pode tomar. Minha caneta tá correndo, eu tô tipo atleta. Tira as que me chamam pro fit, vem de bicicleta. Várias madrugas no estúdio, a cena é essa. Olha, nem gosto de teatro, mas eu tenho uma peça. Eu quero dinheiro, não quero conversa. Guarda malote embaixo do colchão, igual sendo do brega. Eu até entendo o medo deles, porque se eu entrar na cena eu acabo com a porra toda. Mano, no estúdio ou no palco, mas esses MC fraco, quero mais é que se fita. Alô, ginástica, esse feat é milionário. O que esses caras fazem, nada, a gente faz de bicicleta. Tomando de assalto essa cena, mano, e sem dar um tiro, coisa linda, nossa fita que é essa. Então vai. Fico rico esse ano, corredor keniano. Pega. Tão tentando derrubar, só que não tão me acertando. Fico rico esse ano, corredor keniano. Pega. Tão tentando derrubar, só que não tão me acertando. No sol chovendo, todo dia eu treino pra ser o melhor. Todo dia eu treino. No sol chovendo, todo dia eu treino pra ser o melhor. Todo dia eu treino.